voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. E a gente está de volta aqui no Vozes do Campo e da Cidade, conversando com Carmen Silva, do SOS Corpo, sobre feminismo. E aí eu fiquei pensando como é conveniente para o capitalismo a gente polemizar, por exemplo, o conceito de feminismo. Fazer com que as mulheres não se percebam como feministas ou que não queiram se engajar nessa luta como algo de, ah, isso aqui é quem quer ser diferente, quem quer ir contra. E, na verdade, para eles é muito conveniente isso, porque aí quando você olha para a história, você vê que é só uma repetição do modo deles de operar. Assim, o que a gente vive hoje é o que a gente viveu desde sempre, essa coisa da concentração da terra, concentração da água, de todos os bens naturais, né? Das nossas riquezas, de como também as mulheres sempre foram as cuidadoras, né? Das nossas riquezas, desses bens naturais. E aí quando o capital ele se apropria, quem sente o impacto primeiramente são as mulheres. Isso também é uma forma de acumular riqueza. Para mim, o que me toca mais, até por conta dessa nossa vivência com o meio rural e porque a gente sempre fala disso, que é essa questão de invisibilizar o conhecimento tradicional, o conhecimento popular, né? É como se fosse uma ação concreta de fazer, de manter as mulheres caladas ali, como se as mulheres não produzissem conhecimento, né? Na verdade, é uma ação concreta, porque mais do que invisibilizar, eles sequestram esse conhecimento. Desde as coisas mais básicas, como, por exemplo, parir. Hoje é completamente naturalizado parir deitada com as pernas abertas. Mas vejam que coisa mais sem lógica. Se a criança precisa descer na vertical, por que que você tem que ficar numa posição horizontal? Se a forma natural de descer é na vertical. Então, esse tipo de coisa que é muito simples, assim, aparentemente, é uma demonstração de como o conhecimento das mulheres é sequestrado contra as mulheres, é sequestrado para ser trabalhado contra nós, contra o nosso modo de vida. Tá aí uma coisa que eles dizem, certo? Ah, as feministas são contra a ordem mesmo. É, o que é a ordem? A ordem é manter o mundo como está. A ordem é o capitalismo, é o racismo, é o patriarcado. Então, nós, feministas, realmente somos contra a ordem. E somos contra todas as ordens. Inclusive contra a ordem heteronormativa, que significa o quê? Tem um padrão, adorei essa palavra, tem um padrão na sociedade de que família é papai, mamãe e filhinhos. Veja, isso é uma coisa completamente recente. Antigamente, família era papai, mamãe, filhinho, avô, vovó, titio, titia, agregado que vinha do interior para estudar. A família era uma coisa muito mais ampliada. Isso é o primeiro problema, que se desconhece outras possibilidades de vida, de organização da vida cotidiana. A segunda coisa é que filhos que vivem só com a avó não é uma família? Filhos que vivem só com a mãe ou só com o pai também são famílias. Porque essa forma de organizar os núcleos domésticos, quem mora na mesma casa, é uma forma que está subordinada às possibilidades em relação a essa visão que o feminismo critica da heteronormatividade. Significa o quê? Que todo mundo é obrigado, o homem só gostar de mulher e mulher só gostar de homem. Na vida real, isso não é assim. Tem mulheres que gostam de mulheres, amam, se apaixonam, casam e querem ter filhos e adotam ou fazem qualquer tipo de inseminação artificial e têm filhos e constituem uma família. E tem homens que se apaixonam por homens e vivem juntos. Isso não é um problema. Por que que isso é questionado? Por que que isso não é aceito? Porque foge do padrão natural, entre aspas. Natural, não, do padrão imposto. Porque isso vai contra a ordem estabelecida. E tudo que é contra a ordem é uma fonte para a gente se rebelar contra a ordem toda. Mas qualquer movimentação social contra o patriarcado, contra o capitalismo, contra o racismo, se você faz uma pequena atitude, isso lhe projeta como uma pessoa revoltada. Quantas aqui, quantas que estão ouvindo a gente agora, não já foram quando crianças chamadas, ah, você é a revoltada, você não aceita nada. Uma pequena atitude, mas vem a sociedade tentando te reduzir ao teu lugar, tentando te enquadrar. A mesma coisa em relação à vida sexual. E a ordem que eles querem manter é a ordem patriarcal, racista e capitalista. Não é só uma, porque ela não existe separada. Porque se ela existisse separada, não tinha nenhum problema. O capitalismo aceitaria de bom grado. As religiões também aceitariam, porque a existência dessas pessoas em si já é o questionamento da ordem. Mesmo que nem exista essa consciência política, essa participação em movimento. Só os corpos na via pública já é uma resistência contra a ordem estabelecida. Já que você tocou nesse ponto da violência, essa é uma outra questão que está muito associada, né? A questão do patriarcado. E aí a gente tem uma pergunta que traz isso assim, a gente está testemunhando um retrocesso muito grande de valores na nossa sociedade, né? E muito disso impulsionado, inclusive, pela campanha do atual presidente, pelo governo dele. Como é que essa visão da extrema-direita impacta na segurança e na vida das mulheres? É muito dramático. Eu quero contar para vocês que hoje, pela manhã, assistindo o jornal, que eu sempre assisto, eu aproveitar e vou divulgar que aqui é tudo, todo mundo da luta. O Jornal da TV dos Trabalhadores, que eu sempre acompanho, ele passa à noite, mas eu assisto de manhã, no café da manhã. E ele narrou uma situação que aconteceu em Santo André, que é um exemplo que cabe muito bem nessa sua pergunta, Verônica, que tem um rapaz de 40 anos, né, uma pessoa de 40 anos que com sua família virou população de rua e que cata material reciclável nesse bairro em Santo André. E ele estava à noite andando na rua, parou um carro muito chique e aí as câmeras que tem no bairro filmaram. E eu vi a cena, o carro parou, o cara desceu, se dirigiu ao morador de rua que vinha andando e de uma distância de uns 4 metros, assim, atirou para matar, de frente para o cara. O morador de rua cambaleou, tentou correr, mas não conseguiu, caiu e o atirador voltou para o carro e foi embora. O que é isso? Isso é a burguesia se divertindo. Isso é um playboy caçando pessoas e isso está sendo incentivado por esse tipo de campanha que o Bolsonaro fez e por esse tipo de política de segurança que ele está defendendo. O pacote anticrime do Moro, a liberação de armas, aquela que circulou também bastante, aquele vídeo do governador do Rio de Janeiro passeando de helicóptero e os tiros, né, indo contra a população de uma favela lá em Angra dos Reis, todos esses fatos são demonstrações concretas de como a política de ódio está alterando os valores, está alterando os costumes na sociedade brasileira. Eu não sei se vocês viram também, quer dizer, são muitos os exemplos. No Rio também teve um caso de uma travesti que foi assassinada, abriram o peito dela, arrancaram o coração e colocaram a imagem de uma santa. Quer dizer, são fatos simbólicos que demonstram como a cultura do ódio está sendo gestada. O nome disso é fascismo. Fascismo é aquela doutrina que sustentou o Hitler na Alemanha e que gerou a Segunda Guerra Mundial. É uma doutrina de que o outro não vale. O outro pode ser exterminado. O outro diferente. O outro é o diferente. O outro é quem não é igual a mim. Então, a extrema-direita no Brasil hoje está estimulando esse tipo de cultura e ela já está dando consequências. Desde o assassinato do jovem negro por um segurança do supermercado Extra, que também foi um fato que chamou muita atenção. Eu teria inúmeros exemplos dos últimos tempos que eu acho que nem é bom, porque, inclusive, mexe com a nossa energia a gente relembrar todos esses fatos. Mas a gente precisa falar disso, porque isso está acontecendo. Você pode observar que, desde que aconteceu esse golpe, começou a ser gestado essa campanha espalhando notícias falsas nos grupos de WhatsApp, que agora volta de novo, né, com essa situação da educação. Essa incitação à violência, ela está levando a nossa sociedade para posições muito extremas. E ela é muito arriscada, porque o próprio Bolsonaro não tem controle sobre o que ele está incitando. Porque, bom, ele não tem controle sobre muita coisa, mas especialmente sobre isso, porque eles estão fazendo campanhas e campanhas nas redes sociais e estão liberando as armas. Esse tipo de política é uma política muito perigosa, porque quem a estimula, que é o próprio governo e seus asseclas, não tem controle sobre ela. Ela pode sair do controle a qualquer momento e a gente pode ver bandos de exterminadores se formarem em nosso país. Quando a gente olha para essa situação de violência associada às pessoas que estão fora do padrão, dessa ordem aí, a gente percebe que as mulheres, elas acabam ficando numa situação de maior vulnerabilidade, inclusive, né? A gente tem ouvido notícias, enfim, e até pronunciamentos vindo do governo, desqualificando, por exemplo, o feminicídio, né? E aí isso é uma questão que preocupa a gente. Sobretudo quando a gente olha para as mulheres do campo, que são ainda mais desassistidas do que as mulheres urbanas, né? No caso das mulheres, tudo se torna muito pior porque nós já somos o setor mais, né, explorado e dominado da população. Então, a ausência de políticas em si já é um problema. Porque se você não tem políticas sociais, se quebra o Sistema Único de Saúde, se quebra o Sistema Único da Assistência Social, para quem vai sobrar os cuidados com as pessoas idosas, com as pessoas mais necessitadas, com as pessoas que têm alguma deficiência, com as crianças? Sobra para as mulheres. No caso da violência, além dessa cultura de ódio, ela propiciar o desenvolvimento de uma misoginia maior, que é um ódio às mulheres, ela também torna mais permissiva a sociedade. A sociedade aceita mais a violência, porque está todo mundo cheio de ódio. Além disso, a liberação de armas, sem dúvida, vai aumentar em muito o feminicídio. Porque um homem que batia na mulher estando desarmado, ou que tentava esfaqueá-la, ele estando com uma arma, ele dá um tiro. Entendeu? Porque ele tem o acesso à arma. Então, com certeza, nós já estamos vendo a alteração dos índices de violência contra as mulheres e de feminicídio. E essa semana saiu até uma coisa hilária, assim, muito engraçada, que foi a ministra dos Direitos Humanos, a Damares, chamar para si, quer dizer, reivindicar para si a redução de taxa de feminicídio em alguns estados, que são estados exatamente que têm governadores do campo da esquerda, ou seja, do campo que é contra o governo Bolsonaro. E a política de segurança pública é uma política estadual e não federal, né? Então foi o Ceará, o Maranhão, né? Acho que teve outro. E ela disse que isso é uma conquista dos 4 meses do governo Bolsonaro, quer dizer, ou é uma ignorância total que não consegue nem interpretar os indicadores de políticas públicas, ou é um proselitismo, quer dizer, palavras soltas ao vento para chegar ao coração das pessoas desavisadas, né? Que não sabem como este governo está estimulando o crescimento da onda de violência e com requintes de crueldade. A gente precisa recuperar o sentido de humanidade, o sentido de vida em sociedade, o sentido de padrão de sociabilidade que seja solidário, o sentido de respeito ao que é diferente de mim, com o que eu posso não concordar, mas eu não preciso nem estigmatizar e nem matar aquela pessoa porque eu não concordo com ela. Então a gente precisa recuperar valores que são valores humanos, que só com eles a gente pode ganhar força interior, inclusive, para atravessar esse momento que nós estamos vivendo na história do Brasil, que é um momento muito difícil, mas do qual nós só sairemos com muita mobilização social, com muito pensamento crítico, com muita solidariedade, com muita articulação entre os diversos movimentos, para que a gente possa resistir e seguir lutando. Carmen, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua participação, pela sua aula. Eu fiquei aqui muito tempo de boca aberta, boquinha aberta, olhando para você assim, poxa, né? Quanto a gente precisa saber mais para a gente argumentar, para a gente fazer a própria resistência, né? Muito obrigada. E as portas, as janelas do Vozes do Campo e da Cidade estão sempre abertas para você. Obrigada, Verônica. Eu também estou sempre disponível para a gente conversar. E queria aproveitar para divulgar que a gente está com um programa de formação. Já que você falou de aula, me lembrou. O SOS Corpo, a gente está com um programa de formação. Quem tiver interesse, consulta o site lá da gente. Mas o programa ainda não acabou, gente. A gente vai para um rápido intervalo. Continua aí sintonizada na 101.5, na faixa Mulher. A gente volta já já. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.